corrida no fim de semana, um dia aberto, um dia que é marcante para o clube. Sim, efetivamente, no passado dia 2 de julho, não foi só um dia aberto, portanto, recuando um pouco, nós lançamos um projeto designado por Aveiro a Navegar, dado que tínhamos um conjunto de iniciativas desde meados de junho até finais de julho. Um deles foi o dia aberto, que decorreu precisamente no passado sábado, dia 2 de julho. Nesse mesmo dia 2 de julho tivemos também a chegada da Regata de Moliceiros a Aveiro. Portanto, a Regata de Moliceiros é uma prova na qual o Sporting Clube de Aveiro participa já há bastantes anos, portanto é uma prova que liga Mortosa a Aveiro e nós estamos sempre presentes em toda a logística aqui na chegada a Aveiro. Esse dia aberto, voltando ao dia aberto então no passado sábado, portanto foi um dia aberto que teve uma característica especial. Fizemos uma sessão com a ACAP, portanto um conjunto de pessoas invisuais e de visão reduzida, digamos assim. Foi um dia muito, muito interessante, muito gratificante. Eles adoraram a experiência. A nossa equipa de voluntários mais uma vez respondeu ao desafio e, portanto, correu bastante bem. A ACAP é já, digamos, uma entidade habitual no projeto da Vela Adaptada, portanto fazemos questão de todos os anos, até, se possível, mais do que uma vez por ano, convidá-los para um dia completamente diferente e, portanto, como eu disse, foi uma iniciativa extremamente gratificante. Eram cerca de 10 elementos da ACAP, enfim, de idades variadas e portanto, foi extremamente importante e isto integrado, como eu disse, no projeto mais abrangente Aveiro a Navegar. Tivemos também um dia aberto para crianças, entre os 6 e os 12 anos, que também tivemos vários miúdos que vieram pela primeira vez experimentar a modalidade da vela ligeira. Ainda sobre os dias abertos, portanto, a ideia é que no âmbito deste projeto Aveiro a Navegar, desde meados de junho, sensivelmente, até finais de julho, quem quiser vir experimentar a modalidade da vela pode o fazer sem qualquer custo, naturalmente. Teremos cá os treinadores para dar o devido apoio para as crianças que queiram, enfim, experimentar a arte de bem pelejar. Há vários clubes de vela aqui na região e não só aqui na cidade. Acaba por haver sempre margem de crescimento para qualquer um dos clubes de crescer? Ora bem, eu falo pela minha cidade, eu falo por Aveiro, é a minha cidade, e falo pelo meu clube. Naturalmente que, provavelmente muitas pessoas não saberão, o Sporting Clube de Aveiro é o clube que tem a modalidade, em termos de vela, foi o clube que iniciou a modalidade, estamos a falar dos anos 50, sensivelmente, a par do nosso grande parceiro, que é a Náutica Desportiva Alvarense, enfim, que são os dois clubes mais antigos em termos de modalidade. Dizer também que o Cruzeiro da Ria é uma prova que nasce dessa empatia entre os dois clubes de Ovar e de Aveiro e, portanto, deixar só essa nota. Relativamente aos restantes clubes da região, naturalmente estão a fazer um excelente trabalho e acho que sim, acho que faz todo o sentido haver mais clubes e é isso que acontece e trabalharmos todos em conjunto para o mesmo fim, que é fomentar a vela na Ria de Aveiro. Os clubes vivem dos resultados esportivos, têm sido aliciantes? Sim, o Sporting Clube de Aveiro tem uma postura que acarinha não só a vela de competição, mas também a vela de lazer. Para nós, ficar em primeiro não é tudo. Há muitas formas de ficar em primeiro, não sendo, digamos, o primeiro classificado. Portanto, a nossa postura tem sido acarinhar a competição. Portanto, tivemos vários atletas em campeonatos do mundo e em campeonatos da Europa. Participamos nas provas de âmbito nacional, ainda agora recentemente tivemos uma equipa de vela adaptada no campeonato nacional da classe Access, que se realizou em Viana do Castelo e, portanto, nós somos um clube, como eu costumo dizer, que temos espaço para a competição e para quem quiser fazer vela de lazer. Portanto, essa é a nossa postura. Portanto, está otimista quanto ao futuro? Extremamente otimista, extremamente otimista. Nós temos um conjunto de projetos que vamos colocar em pé, já na próxima época. Queria também dizer uma coisa que também foi extremamente importante, foi a certificação da Escola de Vela do Sporting Clube de Aveiro. Somos uma escola certificada em vela ligeira e vela adaptada pela Federação Portuguesa de Vela, portanto aqui a tónica também na vela adaptada. Fomos das primeiras escolas a nível nacional a obter a certificação, a primeira da Ria de Aveiro, e somos também uma das poucas escolas com a certificação nas duas modalidades, vela ligeira e vela adaptada. Portanto, esse foi um marco importante. Temos um conjunto de treinadores credenciados pela Federação Portuguesa de Vela. Relativamente à pergunta que me fez, extremamente otimista, sim. Estamos a lançar agora novos talentos em termos de treinadores. Portanto, neste momento temos um conjunto de 4 pessoas a tirar o curso de treinador de grau 1 da Federação Portuguesa de Vela e com certeza que são pessoas que se identificam com a casa, com o clube, que estão cá há mais de 10 anos e esse é mais um desafio que temos, que é proporcionar também aos atletas que passaram por cá, ficaram por cá e que se identificam com o clube também a possibilidade, enfim, de progredir, se assim quisermos dizer, na sua carreira atleta barra treinador. Naturalmente, iniciamos um projeto em setembro de 2010, que foi a requalificação das nossas instalações, portanto, o pavilhão Vasco Águas, pavilhão de vela e canoagem do Sporting Clube de Aveiro. É nosso objetivo, muito em breve, não vou adiantar a data, mas já temos uma data, muito em breve proceder à inauguração das nossas instalações, que também, se me permite, são instalações que estão devidamente requalificadas para a prática de desporto adaptado. Somos um clube com instalações acessíveis, lutamos por uma Ria acessível através deste projeto de vela adaptada que tem o nome de Ria Sem Limites. Importante aqui salientar a parceria que temos com várias entidades da região, Universidade de Aveiro, Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro, Associação Académica da Universidade de Aveiro e também nossos parceiros da vela adaptada extremamente importantes, Porto de Aveiro e o Rotary Clube de Aveiro. Se me permite também, o ano passado fizemos, em colaboração com o Rotary Clube de Aveiro, a primeira regata de vela solidária. Foi um sucesso, correu extremamente bem. Importante aqui salientar a parceria muito forte com o Avela, nosso clube vizinho e amigo, em termos de que se dedica à vela de cruzeiro, portanto há uma perfeita complementaridade. Queremos inclusive reforçar e trabalhar mais essa parceria e já temos então agendada a segunda regata solidária Rotary Clube de Aveiro para os dias 17 e 18 de setembro próximos. Pode haver aqui algumas parcerias, também aqui alguma atratividade para os jovens, para a prática? Eu costumo dizer que, portanto, o nosso clube, as nossas instalações, estão perto e estão longe da cidade de Aveiro. Estão perto porque estamos a 2 minutos do centro de Aveiro, estamos numa zona bonita, em pleno coração das Marinhas de Sal. O Centro Municipal de Interpretação Ambiental, ou CEMIA, sim, penso que pode haver aqui grandes sinergias. Eu próprio já, enfim, reuni várias vezes com os responsáveis da Câmara de Aveiro, já tive a oportunidade de falar com o Engenheiro Rival Esteves e a Vereadora Raquel, no sentido de começarmos a trabalhar em conjunto, e esse é o nosso objetivo. Temos já algumas áreas identificadas de interesse comum e, portanto, com certeza aqui o vamos fazer. Nós caracterizamos por sermos um clube que estamos a trabalhar em rede. Portanto, achamos que, como eu costumo dizer, 1 + 1 não são 2, são 3, 4 ou 5. Portanto, reunindo esforços de várias entidades, achamos que conseguimos acrescentar valor. Aliás, se olhar para o nosso plano de atividades, 2 grandes eventos, que enfim já referi, que é a Regata de Moliceiros. Portanto, foi uma prova que a CIRA organizou juntamente com o Régio Folclórico Camponeses da Beira Ria e nós trabalhamos toda a componente da cidade de Aveiro. A chegada de Aveiro, toda a logística de apoio em termos de segurança e, portanto, nós trabalhamos em rede. Cruzeiro da Ria, mais um evento enorme, talvez o maior evento, talvez não, o maior evento de vela na Ria de Aveiro. Mais uma vez já reunimos com o nosso velhinho, carinhosamente chamado velhinho, parceiro Náutica Desportiva Alvarense e, portanto, esta é a nossa forma de estar. Com certeza que já desenvolvemos atividades com outros clubes noutras alturas, estamos novamente dispostos para isso, é necessário que haja vontade de ambas as partes.